que eu não consigo te esquecer. Você ficou preso no meu coração, teve tatuagem, uma desilusão, a me machucar e me fazer sofrer. Por isso preciso, amor, te esquecer. Eu preciso te esquecer.